tenho notado como tudo anda mudado. Eu quero a paz, quero ela do meu lado. Malandragem dá um tempo e me faz um favor. Esquece as tretas e azar, me lembra do Senhor. Eu até entendo de onde vem a caberagem. Em busca de mulher, dinheiro, carro na garagem. Mas eu só queria felicidade, dignidade. Ver o amor vencer a porra da maldade. Época de Natal, tipo a história do rei. Não encontrei Papai Noel, presente eu não ganhei. Mas eu tô vivo e com saúde, é o que importa. Pense nisso e vê se mude essa vida torta. Já não entendo o que é pecado, certo ou errado. Uma certeza eu tenho, quero Deus do meu lado, que me ajude a seguir nesse caminho de dor. Em cada frase que eu escrevo, eu lembro do Senhor e do moleque que não tem. Ceia de Natal, o Papai Noel não vem, fácil aflorar o mal. E nessas horas a malandragem parece saída, mas todo exemplo que já vi, ela é o fim da vida. Vida difícil, revolta que ninguém entende. Já vi na vida que nada volta, muito se vende. Ódio, rancor, ambição, destruição, entregando para o demônio seu coração. Cada um é, disso eu sei. Clique, clique, boom. Cuidado com essa lei. Alguns só se preocupam em arrumar inimigo. Quer ser um morto esquecido ou um vivo vivido, considerado pelo que faz de bom. E nessa vida louca cada um dá o seu tom. Um pequeno gesto de bondade pode valer seu dia ou sua eternidade. O paraíso tá dentro de você, irmão. A escolha entre o bem e o mal em suas mãos. Não use o seu poder só pra destruir. Tu vai ver que é mais lucro, louco, construir. Na minha oração eu já pedi, não faz pro teu irmão o que tu não quer pra ti. Primeiro passo é difícil, mais importante, erga a cabeça e siga adiante, porque o que você espera da vida no final? Nessa batalha sangrenta do bem contra o mal. Muita dificuldade pra se manter de pé. Nem tudo na vida é como a gente quer. O que você espera da vida no final? Nessa batalha sangrenta do bem contra o mal. Muita dificuldade pra se manter de pé. Nem tudo na vida é como a gente quer. Lembrei daqueles que se foram e deixaram saudade. Cada família uma história de tristezas e felicidade. Amigos e parentes que partiram e por algum motivo não se despediram. Pessoas que eram importantes de algum jeito, pessoas não mais, ninguém é perfeito. Espero que tenham encontrado a paz. Que aqui embaixo a gente corre atrás. Mesmo com toda a agonia, o sofrimento todo dia, eu peço paz para o centro, favela, periferia. Não importa o lugar onde se encontrar, o respeito tem que estar em primeiro lugar. Dói no peito quando tudo parece perdido. Cabeça pra explodir, sentimento dividido. Meus amigos, minha mãe, minha mina, eu sei o quanto vale. Tem algo de bom pra falar então? Não se cale. Faça o possível pra viver na boa. Deus vai recompensar, irmão. Não vai ser à toa. Eu tenho fé e do meu jeito luto pelo que eu quero. Sem falsidade, um sentimento sincero. Assim que tem que ser, eu mostro pra você. Sem dedo no gatilho, na boa de proceder. CD aí quebrada, aí se liga a malandragem. Não ganha nada quem só vive na viagem. Senhor, faça de mim um instrumento de bondade, um defensor da justiça, da verdade. Eu tive um sonho onde a paz imperava. A molecada de fome não chorava. O craque não matava como uma doença. Irmão, no crime não assinava sua sentença. Mas eu acordei, vi que a vida é diferente. Eu levantei e tentei botar paz na minha mente. O que você espera da vida no final? Nessa batalha sangrenta do bem contra o mal. Muita dificuldade pra se manter de pé. Nem tudo na vida é como a gente quer. O que você espera da vida no final? Nessa batalha sangrenta do bem contra o mal. Muita dificuldade pra se manter de pé. Nem tudo na vida é como a gente quer. Via função de luto, fato comentado. Bandido conhecido, seis tiros, mas um finado. Admirado de um lado, do outro odiado. Era um espelho no crime pra muitos aliados. E como sempre nessa vida, não tem arrego. Ganhar dinheiro, molhar mural, mas perde o sossego. Mais um exemplo pra você parar. Pensar o tempo é curto, então é bom pro bem trabalhar nesse lugar. Tudo é tão estranho, eu não esqueço a derrota. Nunca lembra do ciganho. Enquanto chora, o outro ri. A morte ali, garantia de vida aqui. Porque tem que ser assim, quem é que vai me responder? Você não sabe, mas já tá pronto pra matar ou morrer. O crime dita o seu destino e seu reflexo no espelho é de um inimigo. O que fica provado é que ninguém tem peito de aço. Acorda no pescoço e um aperto no laço. Eu quero é ficar longe da vida bandida. Quero vencer com honestidade contra a saída. E dar valor pra quem dá valor pra mim. Deixar de lado quem quer ver o meu fim. Com fé em Deus acreditando no amanhecer. Com fé em Deus acreditando que eu vou vencer você também. pode vir comigo. Não me olhe assim, eu não sou seu inimigo. Porque tanta guerra, tanta rivalidade, verifique o seu conceito de malandragem. Eu vou pela estrada da vida de pé, sem o troco, sem carango louco, sabe como é. A ambição do mundo pode ser o seu final, esquecendo o que é bom e só fazendo o que é mal. Por que que a nossa vida tem que ser assim? Matar ou morrer, quando vai ver, é o fim. A lei da vingança mata a esperança. Quanta saudade do sonho de infância. Se ainda tem sua vida, cuide bem dela. O amanhã, ninguém sabe o que te espera. Nem tudo pode ser como tu deseja. Nem tudo na vida acontece como a gente quer que aconteça. O que você espera da vida no final? Nessa batalha sangrenta do bem contra o mal, muita dificuldade pra se manter de pé. Nem tudo na vida é como a gente quer. O que você espera da vida no final? Nessa batalha sangrenta do bem contra o mal, muita dificuldade pra se manter de pé. Nem tudo na vida é como a gente quer.